Essa música mesmo? Será que eu tô confundindo solo? Homem, até me enganchei aqui. Isso é bom de calor roça. Deixa de mocofagem, seu Zé Ruela. Rapaz, é essa música mesmo, viu? Vamos cantar. Vai. Oh. Preciso segurar essa onda que quer me afogar. Oh. Preciso segurar essa onda que quer me afogar. Bora lá. E foi um beijo que a morena me deu. Oh. E foi um beijo que a morena me deu. Oh, oh. E nesse abraço que aconteceu. Foi num abraço que a morena me deu. Menina bacana que rola na cama, me namora. E de dia, me namora, me namora, me namora, me namora. Oh, oh. Menina bacana que rola na cama, me namora. E me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor. Vem o quê? Vem o quê? Vem me namorar, girl. Estou perdido de amor. Vem me namorar, céu. Oh! É pra tocar nos paredões. Bob, galo da roça. Meu parceiro, Mago e Cortes. O estourado. André CDS, o moral de Piquara. Preciso segurar essa onda que quer me afogar. Oh. Preciso segurar essa onda que quer me afogar. Bora lá. E foi um beijo que a morena me deu. Oh. E foi um beijo que a morena me deu. Oh, oh. E nesse abraço que aconteceu. Foi num abraço que a morena me deu. Menina bacana que rola na cama, me namora. E de dia, me namora, me namora, me namora, me namora. Oh, oh. Menina bacana que rola na cama, me namora. E me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor. Vem o quê? Vem me namorar, girl. Estou perdido de amor. Vem me namorar, céu. Oh! É pra tocar nos paredões. Fome, galo da roça.